Quando toco o paredão, já sacou qual é a minha. Tô a fim de uma safadeza. Quando eu ouvi o grave, aqui não vai ter moleza. Quero ver o bumbum, o bumbum da malvadeza. Bumbum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum da malvadeza. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum da malvadeza. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum da malvadeza. Eu quero ver o bumbum. Quando toco o paredão, já sacou qual é a minha. Tô a fim de uma safadeza. Quando eu ouvi o grave, aqui não vai ter moleza. Quero ver o bumbum. Thank you.